like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Shots in here. You want one? Don't turn it around with another wrong. There's no party. don't nobody start a fight.

Com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da manhã de quarta, Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. No segundo lugar, One Republic, NBLB, Good Life. Número 3, Rihanna, Tears. Quarta colocação para Snow Patrol, Hold Out in the Dark. E no quinto lugar, Chris Brown, She Ain't You. E é claro que pra noite tudo pode mudar. Clique no portal, é você que manda por aqui, baby. TargetW.com. Aproveite, é claro, pra se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Tá na hora de... Pop Hit do ouvinte. Participe também do Peça o Seu Som. Seu pedido pode rolar por aqui. E na manhã de quarta, um grande abraço pro Thiago da Silva. Ele que é de Itapira, São Paulo. E tá a fim de ouvir som de Akon, Angel, que fecha o Pop Hits da manhã. À tarde tem mais, baby. Fiquem todos com Deus e até já. Bye, bye. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing, glowing, glowing. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing. And she's high in the sky singing. Internacional Target Radios, referência para o mundo.